Atenção, atenção, essa aqui só vai no paredão, lutar. Daniel Vídeos, põe pra arregaçar. Versão brasileira, chefe, gosta. MC Daniel, não confundam. É hit, não tem jeito. Diretamente é e o meu bonde tá passando, novinha, presta atenção. Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão. O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção. Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão. Lá no camarote eu tô bebendo à vontade. Lá no camarote eu tô bebendo à vontade. Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade. Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade. Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade. E ela quer se envolver, tá correndo. Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido. E tá loucona, tarada, tá sentando chapada. Representa novinha, dando aquela quicada. Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado. Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado. Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados. Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados. E vou sentando pros amigos, quicando pros aliados. MX no beat, hein? Claro, cachorro, promoções. E o meu bonde tá passando, novinha, presta atenção. Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão. O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção. Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão. Senta novinha, dando aquela quicada. Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado. Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado. Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados. Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados. E vou sentando pros amigos, quicando pros aliados. Tu tá cachorro. DJ Daniel Vídeos.